Olá, hoje é dia 15 do 4 de 2020, estamos chegando já na metade do ano quase, que doideira. Tá passando rápido pra caralho, esse ano de 2020 tá sendo um ano bem estranho, também por conta do coronavírus, mas por conta de outras coisas também que estão acontecendo este ano, outras coisas inesperadas. Tá sendo um ano bem louco, eu nunca imaginaria que eu ia, sei lá, tentar ganhar dinheiro através de um negócio chamado poker. Eu nunca nem. Na verdade, eu já tinha jogado poker antes na minha vida, só que com os amigos meus eu nunca levei o jogo muito a sério, jogo de cartas, sabe? Nunca foi minha praia, mas aí de repente comecei a jogar essa merda, de repente comecei a ver se essa merda dá dinheiro e aqui estamos. E estamos no meio de uma pandemia e ninguém tá saindo de casa e gente pra caralho morrendo por aí. E minha namorada meio que em pânico, porque minha namorada é super, hiper, mega preocupada. E aí, se eu saio de casa, ela já fica cucu trancado. Enfim, está sendo um ano bem atípico, por assim dizer. E agora eu vou continuar com a leitura de e-mails, já que no podcast anterior não deu tempo de ler todos os e-mails, só deu tempo de ler quatro, porque um dos caras mandou um gigante PDF de 12 páginas. E aí eu também tenho outros e-mails que eu também não sei se tem, sei lá, eu não abri os e-mails, então não sei se tem textos grandes, mas sei lá, vamos ver. Só sei que do dia que eu gravei o primeiro podcast para hoje, me mandaram mais dois e-mails para leitura. Ai, cara, eu tenho, sei lá, acho que agora mais de 10 e-mails novamente para ler. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatos 10 e-mails para ler. Então, sei lá, vamos ver. Eu espero que dê tempo de ler tudo logo hoje, daí eu já encerro e fico um tempo fora daqui, só gravando alguma coisinha ocasional. Mas se não der, eu vou ser obrigado. Se eu ficar cansado, sei lá, eu vou ser obrigado a gravar uma terceira parte com leitura de e-mails. Mas, enfim. Só duas coisas antes de começar esse podcast. Primeiro é que Melvins é bom pra caralho. É uma banda que eu sempre conheci. Sempre conheci não, mas sei lá, conheci o nome há uns 2 anos, só que eu nunca dei muita importância, porque é uma banda meio pop, entre aspas, pra galera do sludge. Então eu nunca dei muita bola, porque é da minha natureza não dar bola para coisas pop, entre aspas. Mas aí eu parei pra ouvir, especialmente aquele álbum deles mais famoso. Qual que é o nome dele mesmo? Deixa eu procurar aqui. É isso, é Houdini, que é de 1993, é um álbum antigão. Eu parei pra ouvir eles, parei pra ouvir esse álbum e é bom pra caralho. Então, enfim, fica aí a recomendação pra galera que curte sludge ou algo meio doom, grunge. Se bem que Melvins não é sludge puro, é também meio grunge, misturado com doom, misturado com Stoner, enfim, é uma mistura do caralho, mas é uma banda muito boa, então escutem Melvins. Segundo lugar, eu vou deixar aqui como trilha sonora de fundo para esse podcast. Inclusive, eu recomendo para galera que curte piano, curte música clássica, ou pelo menos curte música melancólica, eu recomendo que vocês procurem um trabalho de um cara chamado Lebensessens. Vou aqui pronunciar Lebensessens. Lebensessens, que é inclusive brasileiro. Aliás, eu tô me recomendando isso ele por conta disso, porque ele é brasileiro e faz uma música que nem parece brasileira, um piano extremamente melancólico. Então, sei lá, se vocês tiverem ouvindo isso daqui, tiverem ouvindo a música no fundo e se interessarem, procurem por Lebensessens. Ele mora, acho que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa. Inclusive, eu já vi até o Facebook dele, só que eu não lembro do nome dele. Mas enfim. Pesquisem por Lebensessens, escutem Lebensessens caso vocês gostem, porque o cara é bom, o cara é brasileiro, o cara merece reconhecimento. E infelizmente, se você for, sei lá, pesquisar no YouTube Lebensessens, os vídeos dele tem tipo 12 mil visualizações, 6 mil, 10 mil. O que eu tô vendo aqui que tem mais visualização é um com 37 mil, ou seja, o cara não é bem reconhecido, apesar dele já ter tocado até na Itália, se não me engano. Isso, Newton é o nome dele. Mas enfim, pesquisem pelo Lebensessens, divulguem porque o cara merece um maior reconhecimento. Infelizmente, Brasil, terra de macaco e ninguém se importa. Enfim, vamos lá começar a leitura de e-mail que já estamos em quase 5 minutos já de vídeo, de podcast no caso. Enfim, vamos lá. O primeiro e-mail se chama O que é ser cristão? É um e-mail que já, pelo título, eu já vejo que pode ser que seja interessante. Vamos lá. Bom, recentemente eu li os seus poemas, tanto os mais antigos quanto os mais atuais, e teve um texto intitulado Tu Deves Amar. Esse daí, o Tu Deves Amar, não é bem um poema, não é bem. É um texto que tecnicamente eu não deveria nem ter enquadrado lá no PDF, lá com os poemas, porque não é um poema, não é uma ode, mas é só algo que eu não queria perder e eu acabei colocando ali, mas tecnicamente não entra muito na temática lá dos poemas, é um texto um pouco mais de caráter filosófico, mas. Enfim, continuando. Que me chamou bastante a atenção. Nesse texto, tu falas que todo cristão não é de fato um cristão, pois para ser um cristão de verdade, como Jesus Cristo foi, seria necessário amar a todos, sem exceção, coisa que é praticamente impossível. Isso é algo que eu abordei no podcast sobre solipsismo na última parte, o do amor, sobre essa obrigação moral de amar a todos, que isso seria um aspecto do amor. E não daquele amor que eu falei no podcast, que é o amor biológico, que é o amor que você sente pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua namorada, que é facilmente explicável. Enfim, continuando. Primeiro, aí ele começa, acho que três perguntas. Vou ler. Vou ler as três perguntas e depois eu respondo. Primeiro, nós já tivemos ao longo da história algumas pessoas que reivindicaram de tudo e foram viver o resto de suas vidas em prol dos outros. Tu achas que essas pessoas fizeram isso porque entenderam de fato o que é ser cristão? Segundo, mas aí é que está o problema. Em meio a todo esse caos que vivemos, tu achas que alguma pessoa civilizada do século XXI é capaz de realizar essa proeza? Terceiro, pessoas de tribos e pequenos vilarejos são mais propensas a conhecer o verdadeiro sentido da palavra ser cristão? Gosto muito dos teus podcasts. Valeu e abraço. Bom, então vamos começar. Primeira pergunta. Tu achas que essas pessoas fizeram isso porque entenderam de fato que é ser cristão? Não. Porque, até porque esse exercício do amor, digamos assim, você não precisa ser necessariamente cristão para fazer esse exercício do amor. Até porque, é que assim, eu vou responder com base no texto Tu Deves Amar. Eu poderia responder na temática universal do amor, que seria um amor não somente voltado para os seres humanos, mas voltado para o todo, basicamente para o tudo. Mas, como você citou o texto Tu Deves Amar, eu vou responder baseado nesse texto que eu escrevi, que é fortemente baseado no livro As Obras do Amor do Søren Kierkegaard. Tu achas que essas pessoas fizeram isso porque entendem de fato que é ser cristão? Cara, como eu já disse, primeiro que não necessariamente você precisa ser cristão para entender o que seria o amor nesse sentido mais universal, mais ágape, alguns podem chamar. Por exemplo, não que eu tenha entendido e implementado isso na minha vida, mas eu tento implementar isso de alguma forma na minha vida, principalmente nesse aspecto meu que é forte, basicamente, que é da minha personalidade e que é algo que me impede de ser cristão, é que eu tenho um respeito, um grande respeito por toda a forma de vida. Isso daí podem me chamar de, sei lá, de panteísta, de politeísta, de pagão, sei lá o quê. Mas o fato é que eu não considero o ser humano centro de todo o universo, sabe? Essa é uma das minhas grandes rixas com o cristianismo. O cristianismo, se você ler a Bíblia, o cristianismo possui, principalmente no Velho Testamento, uma profunda indiferença para com os animais não humanos. Os animais não humanos são basicamente só para o ser humano utilizar como bem entender e sacrifício, e qualquer merda realiza sacrifício de animal para conter a ira do Deus cristão do Velho Testamento, e isso é algo que não me desce, sabe? Não que eu seja o típico soy boy vegan cuck que ai, os animais, coitadinhos dos animais, não é nem isso, é só que eu acho que os animais têm. Nós temos que lidar com os animais com todo respeito, pelo simples fato de que nós estamos no topo da cadeia alimentar. E se nós somos, como nós dizemos, tão superiores, por que que nós lidamos com os animais justamente da forma que seria inferior? Qual seria a forma inferior? A forma inferior é seguir a cadeia alimentar, matar tudo, comer tudo e ponto, acabou. E isso é a forma inferior porque é isso que o instinto biológico fala pra gente fazer, pra gente matar tudo, comer tudo, ponto, acabou. Isso é seguir a nossa biologia, e seguir a nossa biologia é ser inferior. Ser superior é perceber o quanto isso é leviano, o quanto isso é supérfluo, o quanto isso nós não precisamos disso e seguir por outro caminho. Tem um livro chamado The Impeachment of Man, que é da. Eu não lembro agora o nome da autora, mas é uma autora fascista, já aviso. Nacional-socialista, que ela meio que faz parte do circuito do hitlerismo esotérico, Mas, enfim, o livro dela não fala sobre Hitler, o livro dela é mais baseado em ecologia e em falar sobre direitos dos animais, basicamente. É um livro de caráter um tanto emocional, eu não acho, não encontro muita palpabilidade em muitos dos argumentos dela, são argumentos mais de ordem, talvez um pouco mais emocional, mas uma coisa eu concordo com ela. Várias das religiões, principalmente as abraâmicas, elas possuem um profundo sentimento de indiferença para com os animais não humanos. E isso é algo que, como eu já disse, não me desce, sabe? Eu não consigo enxergar um Deus que seja de fato justo, que seja de fato amoroso, um Deus que é completamente indiferente a todos os animais, que simplesmente joga os animais aqui na terra e fala: ó, vocês podem fazer o que eles quiserem aqui com eles e ponto, acabou. Isso não me desce, sabe? Não me desce. Até porque, como todo mundo sabe, animais têm sentimentos. Óbvio, animais não têm racionalidade, animais não podem chegar a Deus, animais X, Y, Z. Mas o fato é que todo mundo sabe, animais têm sentimentos. Animais, se você, sei lá, dá um soco no animal, ele vai sair correndo, ele não quer morrer. O animal não humano é assim como o humano, ele quer viver, ele quer se reproduzir, ele quer fazer o propósito dele da vida na natureza, basicamente. E não me desce, sabe? Um Deus assim. Enfim, eu tô fugindo um pouco da pergunta. Não, eu acho que não necessariamente quem faz isso de viver pelo regido pelo amor não necessariamente é cristão, não necessariamente precisa ser cristão. É óbvio que o cristianismo é uma das religiões que mais enfatiza isso, principalmente o cristianismo do Novo Testamento, o cristianismo pós-Cristo, que ele enfatiza bastante o amor ao próximo, e o amor se torna um mandamento, não somente um mandamento, mas uma obrigação moral. Então, eu acho que ser cristão é sim amar a todos, mas não necessariamente você precisa ser cristão para amar a todos. Eu ia falar alguma coisa, alguma outra coisa relativa a isso, mas eu acabei esquecendo. Enfim, respondendo tua pergunta é isso. Não acho que precisa ser necessariamente cristão, até porque, como eu já disse, existem diferentes formas de amor. E, por exemplo, Siddhartha Gautama, o famoso Buda, também foi um ser que, para mim, ele exerceu um amor universal através da autoanulação. Ou, pelo menos, você pode dizer que foi extremamente nobre da parte dele, ele abdicar a vida de nobre que ele tinha para seguir uma vida de pobreza, para seguir uma vida quase de mendicância. Se não é uma vida de amor aos outros, pelo menos é uma iniciativa nobre, convenhamos. Enfim, continuando, segunda pergunta. Em meio a todo esse caos que vivemos, tu achas que alguma pessoa civilizada do século XXI é capaz de realizar essa proeza? Aí é que tá. Alguma pessoa do século XXI, sim, acho que é capaz. Alguma pessoa civilizada do século XXI, não, não é capaz. Por quê? Porque eu acredito fortemente que quanto mais humanos existem num espaço, num meio, mais difícil se torna amar a todos. Por quê? Porque eu acredito que o amor, ele se desenvolve com o contato, com a intimidade, com o conhecimento do outro. Dificilmente você vai amar o outro se você não sabe quem é o outro, se o outro tem uma aparência que tu achas que é feia, ou que de alguma forma te fere, entre aspas, se o outro é um cara que, não sei, que simplesmente vive numa realidade completamente diferente de ti, se ele fala sobre assuntos, gírias, que completamente diferente de tudo aquilo que ele vive. Enfim, eu acho que numa comunidade pequena, vamos supor, um vilarejo, por exemplo, é muito mais fácil de amar as pessoas num vilarejo do que numa cidade, por exemplo, como a minha, que tem quase 2 milhões de habitantes, numa São Paulo da vida, que tem tipo 12 milhões de habitantes, 3 milhões, sei lá quantos milhões. Quanto mais pessoas há no espaço, mais difícil é exercer o ato do amor, porque o ato do amor exige uma certa intimidade, exige um certo conhecimento. E aí, para você atingir um amor de ordem transcendental numa cidade com, sei lá, milhões de pessoas, é extremamente difícil, sabe? Por quê? Porque tu vais todo dia te deparar com um monte de gente e você não sabe nada sobre essas pessoas. Você não sabe se o cara aqui, no meio do metrô de São Paulo, você tá olhando, você não sabe se aquele cara é um estuprador, você não sabe se aquela mina já acusou alguém de falso estupro, você não sabe se aquele outro cara, se ele já matou alguém, se ele já roubou alguém, você não sabe o que que ela faz nas horas vagas, se ela é uma mina santa, entre aspas, ou se ela é uma vagabunda, enfim. Eu acho que quanto mais pessoas no espaço, mais difícil é de realizar o ato do amor. Quando existem menos pessoas num espaço, se torna até racional o exercício do amor. Agora, quando há muitas pessoas em um espaço, o ato do amor se torna mais transcendental do que racional. É aquilo que eu estava falando no podcast do amor. O amor é absurdo. O amor, amar a humanidade como um todo, é simplesmente absurdo. Como você vai amar 8 bilhões de pessoas, sendo que no meio dessas 8 bilhões de pessoas, tem desde pessoas que você amaria tranquilamente até pessoas que fazem coisas que você abomina, que abominam, que simplesmente ferem a nossa moral, a nossa ética, seja lá o que for. Enfim, tu achas que alguma pessoa civilizada do século XXI é capaz de realizar essa proeza? Alguma pessoa, vou repetir, alguma pessoa do século XXI, sim, eu acho que é capaz. Alguma pessoa civilizada do século XXI, não, eu não acho que é capaz, porque morando em grandes cidades fica tudo mais difícil, basicamente. Enfim, é isso. E na verdade eu acabei já respondendo em parte a terceira pergunta. Pessoas de tribos e pequenos vilarejos são mais propensas a conhecer o verdadeiro sentido da palavra ser cristão? Sim, eu acredito fortemente que sim. Por quê? Porque o cristianismo, basicamente, ele implica numa série de. E essa é uma das minhas principais rixas com o cristianismo moderno. As pessoas não sabem, mesmo aqueles que se dizem cristãos, não são cristãos de fato. Porque, cara. Ser cristão é abdicar de muitas coisas. Ser cristão é realizar o ato do sacrifício. Seja o sacrifício de si mesmo, seja o sacrifício pelos outros, seja o sacrifício do teu próprio ego. O ato de ser cristão é o ato de se auto-humilhar frequentemente. E eu acho que, por exemplo, quando você vive em pequenas comunidades, em pequenos. Grupos, basicamente, é muito mais fácil de você se auto-humilhar, de você se calar, por assim dizer. Por quê? Porque é muito mais fácil, por exemplo, você se humilhar pela tua mãe, ou pelo teu amigo, ou por alguém que você tem um certo contato, é muito mais fácil de você fazer favores para alguém que você tem algum contato, você conhece e vê diariamente, do que por, sei lá, um desconhecido, por um mendigo. Por exemplo, eu acho que quando você vive numa comunidade pequena e as pessoas, sabe, congregam entre si, elas praticam uma certa forma de eucaristia uns para com os outros, é muito mais fácil, entre aspas, muito mais natural ser cristão do que num contexto de grande cidade, por exemplo. É por isso mesmo que na Rússia existe o cristianismo ortodoxo. O cristianismo ortodoxo que é principalmente praticado entre os aldeões, entre os pequenos produtores. Por quê? Porque são pessoas que vivem num meio. A Rússia é gigantesca, como nós sabemos, e a comunidade rural da Rússia simplesmente não tem lá muitos habitantes. Então se torna extremamente racional e até benévolo para uma sociedade como essa, que tem poucas gentes, que todos sejam cristãos. Porque aí o cristianismo ajuda até na forma de organização social daquela sociedade como um todo. Ela já é pequena, ela já enfrenta as suas dificuldades, porque Rússia é um país frio pra caralho, nevasca e a puta que pariu. Então, no meio dessas dificuldades, nada mais natural do que um ajudar um outro, um se sacrificar pelo outro, logo, cristianismo ortodoxo, por exemplo, que eu estou citando aqui na Rússia. Enfim, eu respondendo assim, num geral, as tuas perguntas, eu acho que num contexto geral, quando você vive numa comunidade pequena, em um lugar que não tem muita gente, ou que é limitado o número de pessoas que existe ali, ou que pelo menos você tem um contato maior do que nós das grandes cidades temos com aqueles que nos cercam, é muito mais fácil e natural o exercício do amor para com os outros. Já nas grandes cidades que a gente vive, vê todo dia mendigo pedindo dinheiro, notícia, né, em reportagem falando de estuprador, falando de assassino e o caralho, se torna naturalmente muito mais difícil de realizar o amor aos outros. Enfim. Acho que é isso, espero ter respondido sua pergunta. Só que, na real, ele me mandou dois e-mails, então o próximo e-mail que eu vou ler é dele também. E também é um e-mail que igualmente tem perguntas. Ai, meu Deus, vamos lá, continuando. O próximo e-mail se chama Deuses. Tiago, tu achas que as pessoas deturpam a imagem dos deuses de acordo com os seus interesses? Desde sempre. Mas continuando. Para ser mais claro, uma pessoa que se denomina cristã deveria seguir todos os ensinamentos da Bíblia. Digo, a questão de casar virgem, não trair e tudo mais, certo? Bom, mas a maioria das pessoas não o fazem, grande parte pegam da Bíblia apenas o que lhes convém e descartam aquilo que acham incorreto. As desculpas usadas são as seguintes: isso valia apenas para aquela época, hoje as coisas mudaram e etc. Até os pastores que deveriam ser homens de exemplo têm usado essa tática de deturpação da Bíblia barra deuses para conseguir dinheiro dos fiéis. Igreja Universal aí. Agora tem algumas perguntas mais pessoais a te fazer. 1. Tu acreditas em Deus? 2. Acreditas na volta de Jesus Cristo? 3. Para ti, qual a religião que mais se aproxima da verdade? Para mim é o budismo. 4. Tem alguma possibilidade de voltares a fazer vídeos barra podcast mostrando o rosto? Desculpe-me pelos e-mails longos. Se possível, leia-os no podcast. Obrigado. É isso que eu tô fazendo. Tô lendo aqui no podcast. Enfim, sobre a primeira questão que você falou de pessoas que usam o nome de Deus para conseguir XYZ para si mesmo, isso é meio óbvio, não tenho muito o que comentar. Sim, obviamente que existem pessoas por aí que fazem isso, principalmente, creio eu, no protestantismo. Eu tenho uma série de críticas, aliás, ao protestantismo, mas eu não vou fazer essa série de críticas aqui, porque eu levaria um podcast pelo menos para fazer isso. Mas enfim, vamos agora responder então as tuas perguntas. Primeiro, tu acreditas em Deus? Cara, essa é uma pergunta que sinceramente eu não tenho resposta. Não que eu não acredite, mas eu acredito numa espécie de Deus que. Numa outra forma de Deus, basicamente, que é um Deus que não é o mesmo Deus da maioria das religiões. Nem das monoteístas e nem das politeístas. Eu acredito numa espécie de Deus. É uma espécie de Deus espinosiano, só que mais ligado à minha ideia de solipsismo do que de uma das concepções comuns de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito num Deus, basicamente num Deus de várias faces, um Deus que se mostra a cada um de uma maneira diferente, basicamente. O mesmo Deus que basicamente se adequa, entre aspas, ao solipsismo de cada pessoa, pelo menos nesse plano terrestre. Um Deus que cuja transcendência é o subjetivo. Vamos colocar assim. Eu teria que explicar pra caralho o que eu quero dizer com isso. Transcendência sendo o subjetivo. Mas enfim. Eu não sei se eu chamaria isso de Deus. E eu não sei se eu acredito, porque sinceramente eu cheguei à concepção, é essa concepção filosófica. Então eu não preciso acreditar, eu sei. Então dizer que eu acredito em Deus é errôneo. O mais correto para mim, para eu responder essa sua pergunta, tu acreditas em Deus, seria eu vejo Deus. Não no sentido de ver Deus de ó, sou um místico, mas ver Deus através da razão, digamos assim. Eu acredito numa soma, como eu disse, de um Deus espinosiano com um Deus da minha teoria solipsista, que é algo que nos podcasts eu não abordei ainda essa questão de Deus, essa questão da transcendência do solipsismo, que é algo muito mais complexo do que eu narrei no podcast. Enfim, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, eu não acredito em Deus. Tem uma frase do Jung que eu já li no livro dele chamado Man and His Symbols, em que ele que essa frase se encaixa comigo também. Uma vez um repórter perguntou para o Jung: Jung, você acredita em Deus? Ele respondeu: Eu não acredito, eu vejo. Para mim é basicamente a mesma coisa, eu não acredito, eu vejo. Assim como também talvez Spinoza, talvez até Kant, também responderiam essa pergunta dessa forma: Eu não acredito, eu vejo. Mas enfim, continuando. Acreditas na volta de Jesus Cristo? Sinceramente, não. Sinceramente, é que assim, particularmente, eu não sei por que que Jesus Cristo ainda não voltou. Além das minhas rixas pessoais com o cristianismo, que se dão principalmente por causa dessa indiferença absoluta do Deus cristão para com os animais não humanos e para tudo que não seja humano, que, aliás, foi o exato motivo de ter feito Lúcifer se rebelar contra Deus. Você acredita? Eu sinceramente eu não vejo por que que Jesus Cristo, não vejo por que que ele ainda não voltou, sabe? O mundo já tá uma merda, já tá tudo, tá lotado de ser humano nessa bosta. Vai, segundo a concepção cristã, vai muito mais gente pro inferno do que pro céu. As coisas estão tão péssimas em um nível espiritual, a morte de Deus já está decretada há muito tempo. Eu sinceramente eu não vejo por que Jesus Cristo ainda não voltou. Se fosse para acontecer de fato tudo que está escrito na Bíblia e de fato Jesus Cristo voltar e tal, eu acho que essa seria uma hora perfeita para ele voltar. Mas ele não voltou, tá todo mundo esperando, basicamente, sabe? Já passou 2020 anos e até agora nada acontece feijoada. Então, sinceramente, eu não acredito, não. Não que possa ser impossível, não que não possa ser possível. Sei lá, daqui a 10 anos eu tô num belo dia trabalhando e do nada arrebatamento, sabe? Mas eu, sinceramente, eu não acredito, não. Sei lá, mas pode ser que aconteça. Enfim, pra ti, qual é a religião que mais se aproxima da verdade? Para mim é o budismo. Nenhuma, sinceramente. Eu acredito fortemente naquilo que afirma, que vou reafirmar na premissa básica do taoísmo. Quando tu falas sobre o tal, já não estás falando sobre o tal, mas sim sobre a tua visão sobre o tal. Então, mesmo o taoísmo, eu não acredito que o taoísmo se aproxima da verdade. Eu não acredito que nenhuma religião se aproxima mais da verdade. Eu acredito que as religiões somadas, elas podem se aproximar da verdade, mas uma religião sozinha, uma filosofia sozinha, eu não acredito que ela se aproxima por si só da verdade. Eu acredito que todas se aproximam, mas uma só não se aproxima. Uma só continua igualmente no ponto zero de todas as religiões, tanto o cristianismo quanto o islamismo, o budismo, até mesmo o ateísmo, eu diria que também continua no ponto zero com relação à verdade. E eu resumo tudo com aquela frase do taoísmo: quando tu falas do tal, não estás mais se referindo ao tal, mas sim à tua impressão sobre o tal. Então, não acredito que nenhuma religião se aproxime mais da verdade. Existem algumas religiões que são de caráter mais prático, que nos ajudam na vida prática. O budismo, por exemplo, é uma delas. O budismo, até mesmo o taoísmo, o cristianismo, de certa forma, que tem um forte aspecto prático na vida, que, sabe, mudam a vida não somente teórica, filosófica do indivíduo, mas também prática. Mas, assim, eu não acredito que alguma delas nos aproxima mais da verdade, sinceramente. Enfim. E quarta e última pergunta: tem alguma possibilidade de voltares a fazer vídeos para podcast mostrando o rosto? Só se o canal crescer pra caralho e eu começar a ganhar alguma coisa com isso. Vamos supor, sei lá, por algum motivo, que eu não vejo qual motivo, porque eu vivo xingando meus ouvintes, eu vivo xingando vocês, eu vivo falando que tudo aquilo que tem números é porque é falso, eu trato sobre assuntos que ninguém tá nem aí, que ninguém quer ouvir, enfim. Se por algum motivo, algum milagre, eu virar meme, sei lá, eu ficar famoso e de repente começar a ganhar alguma coisa com isso daqui, pode ser que eu comece a mostrar o rosto, pode ser que eu aborde alguns temas mostrando o rosto. Mas assim, enquanto eu não ganhar nada com isso, enquanto isso daqui, pelo contrário, me fazer correr o risco de eu perder ao invés de eu ganhar, não vou voltar a mostrar o rosto. Então, sei lá, se vocês querem que eu mostre o rosto, que vocês querem que, sei lá, que eu faça vídeos mostrando o rosto e tal, divulguem essas merdas de podcast e façam eu ficar famoso. Mas se eu não ficar famoso, eu vou continuar nisso daqui, porque eu mesmo sei que isso daqui pode afetar a minha vida de uma maneira negativa. Eu posso, sei lá, arranjar briga com alguém ou perder um emprego por causa disso daqui. Não que eu esteja trabalhando. Mas enfim, vocês sabem como que é a internet, vocês sabem como que são as coisas de hoje em dia. Hoje em dia, para você fuder alguém é muito fácil, ainda mais alguém como eu que, de certa forma, se expõe bastante na internet. Embora, obviamente, eu venho tentando moderar isso, controlar isso através de, por exemplo, não mostrar meu rosto aí no canal do YouTube. Enfim, acho que é basicamente isso daí. Prevejo que os meus ouvintes cristãos aí que estão me ouvindo, provavelmente eles vão ficar putos comigo, ou sei lá, me chamar de herege, mas sei lá, essa é a minha visão. E de qualquer forma, obrigado pelo e-mail. Agora acabou os e-mails desse maluco que mandou dois e-mails. E vamos continuar para o próximo e-mail, que agora é sobre o lance de Suzano, que eu até falei no podcast anterior. Pelo amor de Deus, caras, me diz que você comprou a arma dos caras, ou que você, sei lá, que você incentivou os caras. Eu não aceito nada menos do que isso. Você utilizou a palavra cúmplice no e-mail. Sou, entre aspas, cúmplice do atentado de Suzano. Pelo amor de Deus, me diz que você incentivou eles a fazer isso. Porque se você só falou que sabia e não fez nada, eu vou te achar um cuck. Mas enfim, com todo respeito. Com todo. Ah, sei lá, foda-se. Se quiser me xingar também, me xinga. Enfim, vamos lá. Se bem que é um e-mail pequeno, eu achei que ele ia mandar um puta testemunho, então já tô vendo que ele não comprou arma porra nenhuma. Tá. Meados de 2018/2019 e eu conheci o Dogola Chan. Tinha que ser de lá. Phil vai, Phil vem, do nada aparece um cara otaku, mãe drogada, sem pai, gosta de jogo de tiro e etc. Aposto que ele jogava postal, certeza que ele jogava postal. Conversei com esse carinha por muito tempo, ele era bem carente, mais do que o normal, sempre me chamava. Comecei a ver ele perguntando sobre armas e bombas caseiras e postando seu tiro ao alvo com arco e flecha, mas nem liguei. Um dia, ele do nada me perguntou o que eu achava de seleção natural aplicada a humanos. Como não queria papo, só falei que acho válido. Pronto, incentivou o moleque já. Depois ele me perguntou outras coisas do tipo, como o que eu achava da justiça com as próprias mãos, olho por olho, etc. Como disse, não queria papo, então só fui afirmando todas as constatações dele. Tempos depois descobri que esse mesmo carinha fez o que ficou conhecido como o atentado de Suzano. E acabou o e-mail. Sei lá, cara, sei lá. Você foi muito direto ao ponto e não deu muitos detalhes. Então, sinceramente, eu não sei se eu acredito plenamente na tua história, pra ser bem sincero. Sei lá, pode ser que seja verdade. Que você sabia o que... Quer dizer, que não que você sabia o que ele ia fazer, mas só que você teve esse contato com ele. Não duvido, mas também não necessariamente acredito. Porque se fosse... Sei lá, algo intenso mesmo, algo real mesmo, talvez você teria dado mais detalhes. Você me mandou um texto de literalmente acho que 7 linhas, meio pequeno. Mas, enfim, é meio incrível, incrível, entre aspas, como esses caras são o mesmo padrão sempre, sabe? Pais problemáticos, provavelmente bullying na escola, entre aspas, niilismo, justiça com as próprias mãos. Carente, sem amigos, é sempre a mesma coisa. Eu mesmo eu era assim, sabe? Até eu assumo, cara, quando eu tava ainda na minha época de adolescência, de escola, eu já pensei muito mesmo. Inclusive, o meu primeiro livro, meu primeiro projeto de livro, era justamente um livro narrando a história de alguém que no final do livro ele tava numa escola e fazia um atentado e matava gente pra caralho e no fim se matava. Meu primeiro livro, que eu escrevi com, sei lá, com 19 anos, 18, 19 anos, 20 anos, alguma coisa assim, foi meio que um narrando eu mesmo me vendo, eu sofri bullying na escola, apanhar pra caralho, e depois chega no ensino médio, fica revoltado, compra arma e o resto vocês já sabem. É sempre o mesmo padrão, digamos assim, eu mesmo não cheguei muito, muito longe de fazer isso e tal. Sei lá, se eu fosse talvez menos beta na época e mais alfa, entre aspas, mais ativo do que passivo, talvez eu teria feito um atentado na minha escola, talvez eu teria levado um monte de gente, não sei. Mas enfim, como eu disse, na época eu era bundão. Se fizessem isso comigo hoje com certeza eu daria um jeito de matar todo mundo e foda-se, tô nem aí. Mas como na época, como eu disse, eu era bundão, beta e sem iniciativa pra nada, tanto com mulheres quanto também pra minha vida, não tinha iniciativa pra nada, eu acabei não realizando um atentado. Mas eu poderia ser o cara de Suzano, eu poderia ser aquele outro cara lá do Rio de Janeiro, o islâmico lá, muçulmano, que invadiu também a escola e matou, sei lá, 12, alguma coisa assim. Eu poderia ser um cara assim. Então eu entendo caras assim, e o meu também prognóstico também é parecido com isso. Não que eu... Quer dizer, eu... Já fui meio otaku, entre aspas. Minha mãe não é drogada, mas é uma boa mãe, sem pai, confere. Jogos de tiro também confere. Carente também confere, na minha época de 18, 19 anos. Seleção natural, papo de pseudo-niilista, Schopenhauer também confere. Enfim, eu entendo esses caras. Sei lá. Se você fosse da mesma cidade que ele, daria um efeito maior na história. Mas como você não era da mesma cidade, provavelmente só teve contato pela internet, não estou tão impressionado assim. Mas enfim, de qualquer forma, se for verídico tua história, maneiro. Maneiro que você teve contato com os caras. Eu gostaria de ter tido contato com os caras, só para entender um pouco melhor como que funciona o mindset desse tipo de gente. Sei lá se eu teria muito a aprender, porque como eu disse, eu mesmo já poderia ter sido um cara assim. Então eu entendo um pouco. Mas enfim, continuando agora, próximo e-mail. Acabou o e-mail de Suzano, foi só isso mesmo. Sobre a intrigante história de como conheci um amigo. Vamos lá. A história, na verdade, não tem nada de intrigante, kkkk, mas é um tanto quanto incomum. Meados de 2006, eu era muito pequeno e na época meu irmão me levava pra Lan House. Eu também já fui muito em Lan House, bons tempos. Certo dia ele me deixou na Lan House e falou que já voltava. Comecei a ficar ansioso porque parecia estar demorando muito. Como toda criança pequena birrenta, comecei a chorar, e um garoto que estava no local viu e me chamou para assistir ele jogar. Me fez umas perguntas do que tinha acontecido e tentou me acalmar. Assim que meu irmão chegou, esse garoto foi tirar satisfação. Estranho isso. Perguntou por que tinha deixado seu irmãozinho pequeno sozinho. Conversa foi rolando, no fim das contas o garoto era muito gente boa e, como naquela época era mais fácil fazer amizade, ele acabou se tornando muito próximo da gente. Jogávamos videogame, batíamos cardio, andávamos de skate, etc. Meu irmão, depois que cresceu, seguiu outros rumos, porém eu ainda sou muito amigo dele, mesmo 14 anos depois. Detalhe, na época que isso aconteceu ele tinha 14 anos, meu irmão 10 e eu apenas 4. Caralho. Se ele fosse mais velho, eu diria que isso ficou muito estranho e com um pezinho em pedofilia, mas acho que nesse caso ainda dá pra perdoar, ainda dá pra passar. Mas sei lá, se ele tivesse uns 18 anos, eu assumo que isso ficaria muito estranho. Mas enfim, de fato isso daqui não tem nada de intrigante, cara. Sei lá. Mas ok, não acho. Você também não fez nenhuma pergunta, então acho que não é para eu responder nada, só para eu ler mesmo. Então vamos continuar para o próximo e-mail, que o próximo e-mail é uma continuação desse e-mail. Enfim, então mandei um e-mail para você, mas esqueci de perguntar uma coisa. Agora vem a pergunta, agora vem a parte que eu devo comentar, eu acho. O que você acha do medo, no sentido de uma pessoa dar medo à outra? O que ela pode fazer com isso? De que forma pode manipular isso? Eu, depois de vivências, passei a achar o medo uma das armas mais poderosas existentes. Para dar medo, você não precisa ser, mas parecer ser. Pode ser fraquinho, baixinho, magrelo, mas se impor medo de alguma forma, consegue o que quiser. Percebo que isso é inconscientemente usado em muitas obras, como filmes, desenhos, jogos, etc. Sempre tem aquele personagem que não parece nada demais, mas com uma característica amedrontadora. Só dei esse exemplo porque quero excluir aqui fantasmas, monstros e afins, quero algo mais real. Enfim, dei um pouquinho da minha opinião, mas gostaria de saber a sua, não se encontra muito conteúdo sobre isso. Cara, é aquilo que eu já falei, que eu já comentei até no meu Instagram. Teve alguém que me mandou uma pergunta lá no Instagram. Um cara que me falou que, sei lá, ele se sentia depresso porque ele tinha, sei lá, 1,60 m, ele era baixinho. Cara, duas coisas. Primeiro, bolas. Bolas e culhões. Primeiro, bolas e culhões. Quem tem bolas e culhões vale muito mais, é muito mais respeitado do que aquele que de repente tem um porte físico avantajado, mas não tem bolas e culhões, não tem, sabe, coragem, não tem, que tem mais, que frequentemente tem medo, que não tem determinação, que não tem disciplina. Quando você tem bolas e culhões com um corpo de 1,60 m, vale muito mais do que meramente um corpo avantajado, entre aspas, de 1,90 m sem bolas e culhões. O sujeito que tem bolas e culhões, resumindo, o sujeito que tem culhões, ele é muito mais respeitado, não somente ele se respeita mais, mas também no meio social ele é muito mais respeitado do que o sujeito que de repente é até maior do que ele, mas não tem esses culhões, sabe? Isso é algo que eu enxergo claramente até no poker, por exemplo. No poker, se você dá qualquer sinal de medo, qualquer sinal de tipo de que você tá inseguro, de que você não sabe o que você tá fazendo, ou de que você tá meio hesitante, se o outro cara for bom, se o outro cara tiver culhão ou tiver habilidade, ele vai explorar teu medo, ele vai fazer algo que vai meio que te colocar no limite do teu medo, sabe? Se ele percebe que você tá com medo, ele vai fazer algo para te deixar ainda mais com medo. E se você antes, com medo, já era difícil você agir, com mais medo ainda vai ser mais difícil ainda. No poker isso é bastante explorado. Você percebe medo do oponente, você vai explorar aquilo para fazer ele perder, basicamente. Primeira coisa, eu acho que bolas valem muito mais do que características físicas. Não adianta você ter 2 metros de altura, ser bombado e o caralho, sendo que você, primeira briga você sai correndo, primeiro sinal de briga você sai correndo, você não defende seus ideais, você não defende tua própria palavra, você é um sem palavra do caralho, você não é leal a nada, você não simplesmente não tem amizade. Não defende suas amizades, você simplesmente não tem nada pelo qual você luta e pelo qual você defende. Eu acho que mais vale, como eu disse, um maninho de 1,60 m, que ele é destemido e que ele luta pela própria honra e virtude, por assim dizer, do que um cara de 2 metros bombado que não acredita em porra nenhuma, linista e sabe, só quer saber de fumar maconha, pegar mulher, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa. Culhões são muito mais importantes do que músculos. E a segunda coisa, o que eu ia comentar em segundo lugar? Sobre o medo, sobre você colocar medo nas outras pessoas de forma psicológica. Eu acho isso bem válido em certos campos, em certos campos. Por quê? Porque não dá para você ser um maquiavélico, pau no cu de merda em tudo. Você não vai ser maquiavélico com a tua mãe. Ou sei lá, você vai ser. Mas assim, no meu ponto de vista, você utiliza o maquiavelismo em certos campos, sabe? Você vai querer colocar medo na tua mãe, ou medo no teu irmão, ou medo na tua namorada? Não. O que você vai querer colocar nessas pessoas é um certo respeito, é um certo senso de que essas pessoas devem te respeitar, mas não medo necessariamente. Eu acho que em relações sociais, o medo, você colocar medo na outra pessoa de maneira até às vezes inconsciente, eu acho que pode ser muito útil. Por mais que eu não ache isso algo necessariamente regido pelo mandamento do amor que eu tava falando e tal, por mais que isso não tenha nada a ver com amor, eu acho que é válido. Em alguns, principalmente em nível profissional, em nível corporativo, em nível de ganhar dinheiro. As pessoas são extremamente falsas em nível corporativo, em empresa, em qualquer merda relativa a dinheiro, as pessoas são extremamente falsas e verdadeiras e cada um por si, basicamente. Então, eu acho que nesses meios é útil você colocar um certo medo psicológico nas outras pessoas. Porque é aquilo que eu tô falando. Quem puder passar a mão, quem puder passar a perna, vai passar a mão, vai passar a perna. Então, mais vale você colocar medo nos outros, para que os outros não façam isso com você, do que você ser um cara legal, mas que na primeira oportunidade dos outros de te passarem a perna, eles vão te passar a perna. Então, eu acho que, principalmente em ambiente corporativo, em ambiente social, em ambiente que, como eu disse, é cada um por si, é válido sim você colocar um certo medo, ou um certo, pelo menos, respeito nas outras pessoas, de você mostrar que você tá ali, que você defende o que você defende, e que se tirarem com você, se te tratarem com desrespeito, você vai para as vias de fato e foda-se. E te incomodou, você retribui, sabe? É o que eu tô falando, em vias sociais, olho por olho, olho por olho, dente por dente. Mas você não vai aplicar isso, como eu tava dizendo, com a tua mãe, com a tua namorada, com a tua esposa, sei lá. Enfim. Então, essas duas coisas, eu acho que o medo pode ser útil, sim, aonde ele deve ser útil. E como eu tava. E também, culhões valem mais do que músculos. Se você não tem culhões, busque desenvolver culhões. Isso você pode desenvolver através de leitura, através de exercício físico, através de você fazer coisas que você não está acostumado a fazer, você enfrentar coisas que você. Que mesmo que não representem um perigo direto, você enfrenta isso. Por exemplo, uma coisa muito simples que meio que me ajuda, por exemplo, a ter culhões, fazer trilha. Por quê? Porque trilha é algo que, óbvio, tem trilhas por aí que eu faço que, pô, sabe, zero perigo. Tipo, foda-se, caguei. Mas já teve trilhas que eu fiz que colocaram um certo. Eu senti um certo perigo de vida. Eu senti que, sabe, quando você tá numa trilha, talvez nem todo mundo aqui que vai ouvir isso daqui entenda. Mas quem faz trilha, bastante trilha, sabe que tem algumas situações, tem alguns lugares que se você demonstrar uma fraqueza, se você escorregar, você se fudeu. No mínimo, você vai quebrar um osso ou tomar um belo de um tombo, ou você vai ficar até, quem sabe, paraplégico. Enfim, eu já passei por várias situações em trilhas que eu sabia que se eu caísse ali, ou se eu demonstrasse fraqueza, se eu não tivesse força o suficiente para me agarrar em certo lugar, eu ia cair e, meu Deus do céu, eu não iria nem querer saber o que ia acontecer em seguida. Então, assim, você fazer coisas que, de certa forma, colocam a tua vida em risco de alguma forma. Mesmo que seja uma forma mais moderada, não seja tanto assim, já é algo que te ajuda a desenvolver culhões. Até porque quando você termina a trilha, eu mesmo, quando eu terminei essas trilhas que botaram minha vida em risco de alguma forma, eu me senti bem pra caralho. Eu falei, caralho, puta que pariu, eu sobrevivi, eu sou foda pra caralho, meu Deus do céu. Nossa, eu posso escalar o Monte Everest, posso comer tua mãe, posso fazer o que eu quiser, porque puta que pariu, sabe? Dá um sentimento bom quando você sobrevive a esse algo que você identifica que tá colocando a tua vida em risco. Então, enfim, fazer coisas que também colocam a tua vida em risco, que simplesmente te colocam em risco, é algo também que ajuda a desenvolver culhões, você sair da tua zona de conforto, você enfrentar pessoas em situações que normalmente você não enfrentaria. Não tô falando pra você virar um pau no cu e todo mundo que falar não pra ti, você enfrenta, sabe? Tua mãe falou não pra você, você dá um soco na cara dela, não é isso, caralho. Tô falando pra você socialmente e em termos de aventura, você se explorar e explorar, sabe, o mundo. Isso te ajuda a desenvolver culhões e realizar também leituras que vão te ajudar a realizar culhões e te posicionar, saber qual é o teu posicionamento, saber o que que eu acredito nisso, vou seguir isso até o fim e ponto, acabou, sabe? Isso também ajuda a desenvolver culhões. Outra coisa que também que faz os jovens, os modernos, não terem culhões é pelo simples fato de que ninguém sabe o que acredita. A maioria dos jovens simplesmente não sabe no que acredita. A maioria é ateu, a maioria tem uma visão extremamente supérflua, rasa da vida e de tudo, então eles não sabem basicamente, não querem acreditar, ou até pior, eles não têm nada, não acreditam em nada, basicamente, os jovens, entre aspas, niilistas. E aí fica foda desenvolver culhão, porque aí você vai pensar, pra que que eu vou desenvolver culhão? Em nome de quê eu vou desenvolver culhão? Pelo que eu vou lutar? E de fato não vai ter nada para você lutar. Então, assim, outra coisa que te ajuda, de certa forma, a desenvolver culhão é você ter crenças. Não tô falando para você virar cristão, mas você simplesmente acreditar em algo. Você acreditar seja na humanidade, seja nos teus amigos, seja no cristianismo, seja no islamismo, seja, sei lá, em si mesmo. Não sei, acredite em alguma coisa. E fundamente a tua vida com base nessa alguma coisa. Isso também te ajuda a desenvolver culhões. Porque aí você sabe pelo que lutar e sabe pelo que você vai fazer X, Y, Z coisa. Enfim. É isso daí, então acho que sim, o medo em ambiente empresarial, particularmente, pode ser bem útil. Espero ter ajudado e vamos para o próximo e-mail. Vou ler um. Ler não, beber um pouco. Vamos para o próximo. Sem assunto. Olá, Thiago, meu nome é Igor, tenho 21 anos e gosto muito dos seus podcasts. Ótimo trabalho. Obrigado. Há 3 anos atrás, iniciei um processo de questionamento das minhas crenças, em especial minha crença em Deus. Fui criado dentro da igreja evangélica, eu aí. Logo, minha crença em Deus foi me induzida pelos meus pais quando eu ainda era criança. Portanto, sem nenhum questionamento de minha parte. Tentei de todas as formas sustentar esta minha crença, mas tudo me indicava que estava errado. Até hoje, desconheço alguém que acredita em Deus com argumentos lógicos. A maioria acredita por medo ou por serem induzidos a isso quando crianças. Como fui criado dentro da religião, vivi em uma bolha e não fui preparado para o mundo fora da igreja. Tive que aprender na prática sobre a maldade das pessoas. Me foi ensinado que deveria amar a todos e que não deveria fazer mal às pessoas. Nisso sofri muito bullying e fui muito enganado, pois era bonzinho, barra submisso demais, mesmo com quem não conhecia. Me lembro bem de todas as vezes que sofria bullying, orava e não recebia nenhuma resposta. Que triste. A verdade é que ninguém sabe por que estamos neste mundo, tudo que temos são teorias. O que sabemos de fato é que crenças e deuses foram criados por nossa espécie, o Homo sapiens, após a revolução cognitiva, onde fomos capazes de pensar de forma abstrata e desenvolver e expressar nossas ideias. Já passei diversas experiências, entre aspas, inexplicáveis que me fazem pensar que Deus existe, mas não há evidência científica sobre sua existência. Aí tá, cara. Aí é que tá, que é um ponto que eu falei no texto lá que eu escrevi no Medium, a morte de Deus. Não há como a ciência provar ou desprovar Deus. Se você tá esperando a ciência comprovar que Deus existe, cara, eu falo pra você, vira logo ateu, cara, porque não tem como comprovar. Deus não é algo que o próprio nome já do campo de estudo de Deus já evidencia isso. Metafísica, contrafísica. Ou seja, é algo que fere as leis da física, fere as leis da química, fere tudo, basicamente. Então não tem. Já falo de antemão, se você está esperando a ciência comprovar Deus, desiste e vira logo ateu, sabe? Ou então simplesmente falar, assim, isso não pode comprovar porra nenhuma, mas eu vou acreditar mesmo assim, porque foda-se, sabe? A ciência não é Deus. Enfim, continuando. Então atualmente estou em dúvida se devo acreditar em minhas experiências ou ignorá-las e aceitar somente o que é comprovado. De qualquer forma, sou muito mais feliz acreditando em Deus, mas tem essa questão de querer acreditar somente na verdade. Enfim, você acredita ser possível mudar uma crença? Acredito que acreditar em Deus é uma escolha? Qual a sua visão de Deus? Eu respondi um pouco disso no e-mail lá do cara que me perguntou se eu acredito em Deus e tal. Mas enfim, respondendo a esse carinha de maneira mais específica. Cara, eu entendo bastante do que você passa ou passou, porque eu também tive uma infância e adolescência meio assim. Eu fui criado dentro de várias igrejas evangélicas, porque minha mãe nunca estava feliz com nenhuma igreja. A minha mãe era aquela típica crente que de mês em mês mudava de igreja. Então eu já frequentei igreja pra caralho, só que todas evangélicas. Já frequentei, sei lá, igreja presbiteriana, já frequentei igreja batista, já frequentei uma igreja lá que eu nem sei o que que ela é, chamada Verbo da Vida. Já frequentei igreja bem de interiorzinho de Nordeste, já frequentei Bola de Neve até, eu já fui, porque teve uma época que eu morava do lado da Bola de Neve aqui da minha cidade, igreja moderninha de jovem e tal. Enfim, eu já frequentei uma cacetada aí de igrejas, todas, quase todas evangélicas. Em parte porque minha mãe acabou me obrigando a isso. Teve uma época, inclusive, que eu tocava baixo na igreja. E aí, como eu tocava na igreja, minha mãe comprou baixo pra mim e ficou feliz porque, ai, meu filho tocando na igreja. E, só que aí acabei não levando isso pra frente. Hoje em dia eu nem gosto de baixo, nem tenho mais baixo. E, enfim, eu entendo um pouco do que você tá falando. E a parte também do bullying, também entendo. No meu caso, o bullying não foi por conta da igreja, não tem nada a ver com a igreja, com religião. Mas separadamente eu sofri tanto com esse negócio de família evangélica, ou pelo menos mãe evangélica, quanto também bullying, sabe? Enfim. E sobre o lance de ciência, de nós não sabermos de nada e tal, aí é que tá, cara. Não tem, sabe, tem certas coisas que são muito individuais, que são coisas que não tem como você fazer afirmações de modo absoluto. Você sabe, por exemplo, Deus. Deus é o melhor exemplo de algo que simplesmente não tem como você fazer afirmações universais. Tipo, não, você tem que acreditar a Deus porque XYZ é argumento. Cara, é algo muito pessoal, sabe? Deus é algo que tem pessoas que são convencidas pela emoção, que é o caso de boa parte dos crentes, boa parte da igreja evangélica. Eles entram lá na igreja, é sempre a mesma merda a igreja evangélica. Você entra lá, daí começa lá a música, aquele rockzinho com teclado meio melódico. Aí o pastor começa a falar a mensagem com um fundo lá de teclado, para ficar um fundo meio emocional, meio melancólico. Aí do nada ele fala, se você quer hoje mudar a tua vida, não sei o quê, aí começa a porra lá do teclado tocando, e aí ele vem aqui na frente, Deus vai mudar a tua vida hoje. Aí todo mundo que se deixa levar pelo tecladinho lá de fundo tocando, vai lá na frente. Aí ele começa a falar umas coisas, tipo, ah, eu declaro que hoje a tua vida mudou e não sei o quê. Aí começa a banda a tocar pra expressar a alegria. E aí começa todo mundo a gritar, ei, glória a Deus, os caralho. É sempre a mesma merda. E aí acampamento também evangélico. Já fui uma cacetada de acampamento também evangélico. Enfim, o que eu quero dizer, eu nem lembro qual que é o ponto do que eu queria dizer. Eu acho que eu tô com um certo esgotamento mental, porque eu gravei, sei lá, domingo, hoje já é quarta. Acho que eu não descansei minha cabeça suficientemente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a crença, por mais que existam certos padrões, se você for na igreja evangélica é sempre assim, se você for, sei lá, estudar ciência, você vai estudar sempre certos livros, se você for na igreja católica, vai ser sempre o mesmo culto, vai ser sempre, sabe, aquela liturgia católica, e eles te dão aquele papelzinho lá que tem o culto católico, e não tem a música, é algo mais canto gregoriano, né, na igreja católica. Por mais que tudo seja muito padronizado, eu não acho que, sei lá, qual que era o meu ponto, caralho? Eu tô completamente perdido aqui. Ah, enfim, o que eu quero dizer é que não existe, não tem como você validar universalmente algo que é pessoal, sabe? Não que Deus seja algo emocional, algo puramente subjetivo, algo que não existe de forma objetiva, mas não há como você comprovar, querer convencer as pessoas de maneira objetiva, porque cada pessoa se convence de uma maneira. Tem pessoas que se convencem pela via da experiência pessoal. Tem outros que se convencem pela via do emocional, que é aquele lance da igreja, de tocar música na igreja evangélica, toca uma música de fundo, meio melódicozinha, e aí a pessoa fica emocionada, entre aspas, sente Deus e pronto. Tem pessoas que são convencidas pela via do racional, que é o meu caso, que leem e estudam isso e tal. As pessoas que são convencidas pela via do ego, que é isso, que é algo que agrada ao ego dela, e de repente ele... Pronto, ele dedica a sua vida a isso, quando na verdade é só o ego dele que concorda com aquilo e não as evidências empíricas ou científicas ou racionais que de fato convergem para aquilo. Enfim, o que eu quero dizer é, cada pessoa é convencida por um método diferente. Então, por isso que não tem como você afirmar, validar universalmente a existência de Deus. Vamos supor que de repente a ciência comprova cientificamente que Deus existe. Isso não iria fazer com que automaticamente todas as pessoas se convertessem. Por quê? Porque aí ia surgir a questão: tá, Deus existe, mas qual Deus que é o Deus que existe? É o Deus cristão? Ou é o Deus do islamismo? É o Deus do espiritismo? De qual Deus nós estamos falando? E mesmo que ficasse comprovado cientificamente que Deus existe, ia surgir uma cacetada de nego que ia começar a falar: não, mas essa pesquisa aqui, com quais padrões que ela se. Ia começar a afirmar que a pesquisa que comprovou que Deus existe, que ela tá errada. Porque, sei lá, X, Y, Z, porque a pesquisa não foi conduzida de tal forma, porque a pesquisa foi. Ela já começou, já desde a sua concepção, já pendente para o lado de afirmar que Deus existe. Enfim, mesmo que seja um dia comprovada qualquer coisa no campo da metafísica, vai ter gente pra caralho que não vai se deixar convencer, por questões de ego, frequentemente, vai lutar contra isso, vai falar: não, isso daqui tá errado, porque isso, vai, sabe, procurar pelo em ovo. Enfim, cara, enfim. Fato é, não existe como afirmar objetivamente a existência de Deus. Então, se você quer algo objetivo, do tipo, que a ciência chegue, ou que, sei lá, um livro comprove, assim, o argumento supremo para a existência de Deus, cara, esquece. Esquece, porque talvez você possa ser convencido por isso, talvez não. Talvez você só consiga acreditar num Deus que suprime teu ego, que agrada teu ego. Um Deus que olha para você e fala: ai, você é especial, vou mandar aqui meu filho para se sacrificar por você, porque você é especial. Deus te ama, sabe? Enfim. Então, assim, objetivamente falando, não há como comprovar porra nenhuma. A existência de Deus é algo muito subjetivo. A determinação de acreditar em algo é algo muito subjetivo. É por isso que eu não busco converter ninguém, é por isso que eu não busco convencer ninguém de nada. Porque, sabe, o argumento que funciona para mim, eu sei que não funciona para os outros, porque eu tenho um mindset, eu tenho um solipsismo, eu tenho um conjunto de crenças. Então, se um argumento faz muito sentido para o meu conjunto de crenças, para outra pessoa que tem outro conjunto de crenças, outro solipsismo, outro mindset, seja lá o que for, esse mesmo argumento pode ser que não funcione, sabe? Enfim. Então, respondendo um pouco aqui do teu relato, primeiro, se defina, cara. Se você vai acreditar somente em fatos objetivos, vira logo ateu. Se você acredita que há uma certa verdade no subjetivo, mesmo que o subjetivo não possa ser provado no objetivo, adere a uma crença. Ou cria a tua própria, não sei, estuda pra caralho e sabe, vê naquilo que tu acreditas, que é mais ou menos o que eu faço. Eu leio pra caralho, leio livros do islamismo, do cristianismo, do budismo, e no fim das contas chega a minha própria concepção sobre o que seria toda essa merda que não serve. Enfim, agora respondendo as tuas perguntas. Você acredita ser possível mudar uma crença? Sim. Acredito ser possível pelo simples fato de que nosso mindset, entre aspas, muda com o passar do tempo. A maioria dos seres humanos são extremamente voláteis. E a maioria dos seres humanos, principalmente os modernos, estão extremamente sujeitos ao ego. Então as pessoas não acreditam naquilo que de fato eles acreditam. Eles acreditam naquilo que agrada ao ego deles. E é por isso que as pessoas creem em Deus, sei lá, por exemplo, no Deus cristão, no Deus Jesus Cristo, que enviou o próprio filho para morrer por nós. Oh, porra, eu me sentiria especial pra caralho se eu tivesse certeza que alguém veio aqui e morreu por mim, sabe? Pagou a minha suposta dívida. Eu me sentiria especial pra caralho. E ainda por cima um Deus que fala: ó, toda essa terra aqui é pra você usar, você pode matar os animais, fuder tudo, isso daqui tá tudo teu, tá tudo justificado. Eu me sentiria especial pra caralho. Eu entendo um pouco, por mais que eu condene a arrogância pra caralho dos protestantes de afirmar que tudo foi afirmado por nós, para nós. Por mais que eu ache isso uma absoluta arrogância desprezível, eu entendo, cara. Porque se tivesse um Deus que eu acreditasse que, porra, fez tudo isso daqui só pra mim, eu também me acharia especial. Eu também ficaria com ego lá nas alturas, sabe? Enfim, eu acredito que sim, é possível uma mudança de crença, até porque a maioria das pessoas não acredita de fato nas coisas. Elas acreditam naquilo que o ego, que está mais em conformidade com o ego delas. Solipsismo, basicamente. As pessoas acreditam naquilo que melhor confirma ou melhor se adequa ao ego de cada um. As pessoas não são de fato cristãs, as pessoas não são de fato budistas, as pessoas não são de fato XYZ, só acreditam naquilo que está mais em conformidade com o solipsismo individual. Então, nessa perspectiva, eu acredito que sim, é possível mudar uma crença. Acredita que acreditar em Deus é uma escolha? Sim, sim. Assim como eu posso acreditar. Assim como eu posso escolher acreditar em Deus, eu posso escolher não acreditar em Deus, mas eu não acho que essa é a via correta do... Quer dizer, eu acho que essa é a via mais correta, na verdade, porque mais vale aquele que escolheu acreditar do que aquele que simplesmente acreditou, basicamente. Porque aquele que escolheu acreditar, ele tem o poder da escolha. Ele sabe que tanto existem argumentos contra quanto argumentos a favor. E mesmo no meio desse inferno de argumentos contra e a favor, ele toma uma posição e fala: eu acredito. Eu acho que mais vale o sujeito que escolhe acreditar, porque ele tem ciência por escolher. Escolher leva a uma consequência lógica de que ele tem consciência tanto dos prós quanto dos contras. É a partir do momento que ele escolhe por acreditar, eu acho que vale mais do que o sujeito que simplesmente acredita, que de repente nunca pensou no porquê de acreditar. Esse sujeito não teve escolha, então ele não é livre. Agora, o sujeito que teve escolha e escolheu acreditar em Deus, ele é mais livre, por assim dizer. Ele é um sujeito com mais valor. Eu, pelo menos, eu, se eu fosse Deus, eu colocaria mais valor nesse sujeito que viu os dois pontos, que sabe que o sujeito viu os dois pontos e ainda assim escolheu pelo ponto da crença, por assim dizer. Que, como eu disse já em outros podcasts, no texto do Deus Está Morto, acreditar em Deus é absurdo. E aquele que, mesmo em frente ao absurdo, escolhe o absurdo, eu consideraria esse ser pra caralho, basicamente, se eu fosse Deus. Mas, enfim, acredita que acreditar em Deus é uma escolha? Pode ser uma escolha, pode ser. Para os indivíduos mais esclarecidos, certamente pode ser uma escolha. Qual sua visão de Deus? Cara, é o que eu falei já pro carinha do ATMEI, é uma visão bem complexa. Eu não acredito em um Deus que se mostra a todos da mesma forma, até porque nós temos uma capacidade cognitiva extremamente limitada e tal, que o taoísmo afirma. Quando a gente fala do tal, a gente não está mais falando do tal em si. A gente só pode falar daquilo que a gente conhece, daquilo que nos cerca, daquilo que concerne nós mesmos. Nós não podemos conceber algo que foge completamente de nós mesmos, algo que simplesmente está fora do nosso campo cognitivo. Não podemos conceber. Logo, Deus, na nossa perspectiva, simplesmente é algo que é transcendente. Não tem como falar sobre Deus, basicamente. E aí é que tá, e aí é que tá a minha rixa, o meu sentimento de puto com relação a quem fica esperando da ciência alguma conclusão sobre Deus. Cara, Deus é transcendente, Deus é uma unidade transcendente, Deus fode completamente. E eu não tô falando querendo aqui afirmar a existência de Deus, mas é extremamente lógico as concatenações que se afirmam sobre Deus. Por exemplo, Spinoza. Spinoza, no seu livro Ética, que aliás é um livro fodidíssimo, foi um livro que me impactou profundamente. Spinoza, no seu livro Ética, ele constrói um sistema tal que fica extremamente inconcebível que Deus não exista. Segundo o sistema que é um sistema lógico filosófico, se torna lógico filosófico, se torna extremamente lógico racional que Deus exista. Isso vale como uma afirmação científica? Aí é que tá. A lógica, a filosofia, se utiliza de certos métodos, certos caminhos, certos raciocínios, que não necessariamente são os mesmos métodos, raciocínios, lógicas empregados no método científico. Ou seja, aquilo que nós podemos afirmar filosoficamente falando, se nós chegarmos à concepção de que, filosoficamente falando, Deus existe, nós não podemos fazer a mesma afirmação pela via científica, porque a via científica se emprega de métodos empíricos, e Deus não é empírico. Porém, Deus pode ser chegado não pela via empírica, não pela via a posteriori, mas pela via a priori, que é o que o Spinoza, por exemplo, e assim como outros filósofos, fazem nos seus livros. A Spinoza, no livro Ética, ele chega à via de Deus, chega ao conhecimento de Deus por raciocínio lógico. E eu acho extremamente difícil alguém conseguir refutar Spinoza. No máximo, um cara que vem com um argumento tipo, ai, o mito do dado. Vai tomar no cu, caralho. Vai tomar no cu. O mito do dado é uma tautologia, pau no teu cu. Enfim, eu fugi do assunto. Acho que as pessoas nem vão entender o que eu acabei de falar. Mas, enfim. Eu acredito que filosoficamente, racionalmente falando, é possível sim se chegar a Deus. Eu tinha, quando eu era mais novo, tinha na tua idade, 20, 21 anos, eu tinha aquela concepção extremamente rasa de que, ai, Deus é algo irracional, se a gente for seguir a razão, todo mundo vira ateu, logo o ateísmo é superior. Mas, cara, depois de ler caras do tipo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, de ler outros escritores deístas, ler o próprio Spinoza, pra mim, me soa até... Pra mim, eu mudei, eu dei um 360 na concepção. Se antes me parecia extremamente ilógico que Deus exista, entre aspas, hoje me parece extremamente ilógico que Deus não exista. Porque simplesmente... E não haveria como explicar tudo sem a existência de algo transcendente, basicamente. Se algo iniciou o empírico, se o empírico não se justifica em si mesmo, o empírico foi... Nós não somos criados em nós mesmos. A nossa mãe nos criou e nós vamos criar outros. Quer dizer, talvez vamos criar outros, que vão criar outros. Quem seria o primeiro criador de tudo? É algo que até hoje a filosofia debate com cientistas, que debate com os ontologistas, que debatem com, sei lá, com a biologia, que debate com a astronomia, astrologia, que debate com sei lá o quê. Mas enfim, o fato é que nós não nos justificamos em nós mesmos, exceto em algumas seitas, algumas concepções do tipo satanismo labeziano, o egoísmo filosófico, exceto em concepções mais egoístas, que ignoram praticamente esses questionamentos de ordem mais metafísica, de ordem mais ontológica, que colocam o centro do ser no si mesmo. Não tem como você simplesmente fazer qualquer afirmação sobre qualquer coisa. No máximo, você pegar um sistema, achar um sistema que faz muito sentido para você e tanto fora de você, e talvez adotar esse sistema. Eu não vejo problema nenhum em, sei lá, você ler um livro, sei lá, do Aristóteles, por exemplo, e de repente o Aristóteles respondeu uma dúvida que você tinha e você passar a utilizar Aristóteles de referência para o teu próprio pensamento, sabe? Ou falar, ah, Aristóteles responde isso daqui em tal coisa. Vai ter gente que vai falar, ah, isso daí explicita uma falta de pensamento próprio. Mas, cara, ninguém sabe tudo, ninguém tem resposta para tudo. Então, eu particularmente não vejo problema em você pegar a ideia de alguém e utilizar para você mesmo como resposta, sabe? Se você não encontrou a resposta, qual o problema de tentar pegar a resposta de alguém que supostamente encontrou a resposta e utilizar para si mesmo? Enfim, eu acho que acabei fugindo um pouco do assunto nessa resposta que eu dei, que foi super estendida. Mas enfim, você acredita se possível mudar uma crença? Sim. Acredita que acreditar em Deus é uma escolha? Não acredito que acreditar em Deus é uma escolha. Eu acredito que pode ser uma escolha. E minha visão de Deus é uma visão que eu teria que explicar mais a fundo em um podcast, em um livro, talvez, até. Mas, enfim, eu acredito naquilo fortemente, naquilo que eu estava falando, na questão do solipsismo e na questão do ego. Nós acreditamos naquilo que faz sentido para o nosso solipsismo, que faz sentido para o nosso ego, que faz sentido para o nosso conjunto de crenças, basicamente. Aquilo que está fora do nosso conjunto de crenças, aquilo que simplesmente fere o nosso conjunto de crenças, hábitos e tudo aquilo que nos manteve até o momento, nós tendemos a não acreditar. Ou seja, a gente não acredita nas coisas que a gente de fato acredita. A gente acredita no nosso, na, nas coisas, nos ditames que o ego dita que nós acreditemos. Porque isso é o que nos sustenta nas vias práticas. Enfim, espero que vocês deu para entender um pouco aquilo. Eu sei que eu falei um pouco abstratamente demais, mas enfim, espero que espero que tanto um maluco que leu não, que me mandou esse podcast, quanto também quem tá ouvindo aí tenha entendido o que eu tenha falado. Enfim, vamos pro próximo e-mail. E sinceramente eu já tô começando a ficar bem cansado, eu tô começando a pensar na possibilidade de gravar isso daqui e semana que vem gravar mais outro final pra terminar essa merda, porque ainda tem mais, além do e-mail que eu vou ler agora, ainda tem mais 3 e-mails pra ler e eu já tô bem cansado. Sei lá, vamos ver, vamos ver. Vamos agora pro próximo e-mail, que talvez seja o último, para ler no podcast, anônimo. Caro Thiago, gostaria que você pudesse falar sobre o ato de começar uma faculdade. Eu sempre protelei iniciar uma e agora me surgiu o desejo de cursar psicologia. Ainda tenho grandes dúvidas de que ramo acadêmico ou profissional devo seguir, mas por enquanto esse seria o único curso que conseguiria suportar e tenho um mínimo interesse. Sou péssimo em exatas, biológicas e a maioria das graduações de humanas tampouco me interessam. Gostaria também que abordasse sobre relacionamentos passados de uma mulher, no caso, namorada. No meu caso particular, ela já teve experiências com outros namorados, 4 ou 5, e também teve experiências sexuais com duas mulheres, no caso. Mas continuando, é possível confiar ou manter uma relação de longo prazo com uma mulher dessa, ela se considerando inclusive bissexual? Eu já estou pensando um monte de coisa, mas vou continuar até o final, daí depois eu comento. Diga-me o que acha. Gostaria de ver tua opinião honesta sobre o assunto. Eu amo muito ela e, inclusive, ainda penso em casar com a dita cuja. Talvez possa estar cometendo um erro, mas pelo que me parece, ela me ama muito também e se mostrou uma garota com diversas qualidades, até mesmo intelectuais, mas com esses detalhes que ainda me perturbam até hoje. Se puder também, para comentar sobre os efeitos negativos da Red Pill / outros conteúdos masculinistas, que nego fica bitolado, você prometeu fazer um podcast específico, mas penso que você irá demorar ainda abordar o assunto. Eu não vou fazer um podcast em específico sobre. O que eu penso em fazer é só um compilado de negros danificados pela Red Pill. Mas enfim. E mudando de assunto, qual sua percepção sobre o antinatalismo? Não sei se você já chegou a ler algo sobre o assunto. Espero que você leia. De qualquer forma, obrigado. Eu achei que você ia fazer só uma pergunta, assim, um tema pro podcast não, pro e-mail inteiro, mas você acabou fazendo várias perguntas, várias indagações sobre vários temas diferentes. Então, gostaria que você pudesse falar sobre a de começar uma faculdade. Então, vou começar em primeiro sobre o seu primeiro questionamento sobre o lance de começar a faculdade. Cara, sobre o lance de começar a faculdade, eu só tenho uma coisa a te dizer. Tenha certeza de que você quer fazer isso. Porque é o que eu falei, inclusive, na última leitura de e-mails, para um maluco que estava falando que estava pensando em começar a faculdade de educação física. A pior coisa, o que te dá, uma das coisas que tem mais chances de você perder o teu tempo, de você fazer e depois olhar para trás e falar, cara, eu perdi meu tempo, perdi dinheiro, não quero fazer isso da minha vida e tal, é a faculdade que você não tem certeza que você quer fazer faculdade. Então, assim, primeira coisa sobre o lance de cursar psicologia. Tenha certeza, antes de você começar, antes de você levar essa ideia para frente, de você quer cursar psicologia, de que você gosta de falar de psicologia. Porque assim, se psicologia for algo que, ah, eu gosto, mas assim, ah, eu só tenho um interesse, mas não é nada muito além disso, a chance de você, sei lá, chegar no segundo ano e você já tá querendo cancelar o curso, você já tá tipo, ai, puta que pariu, vou ter que ir na aula hoje, que merda, vontade de me matar, sabe? A chance disso acontecer é altíssima. Então, assim, tanto para você quanto para qualquer um que vai cursar qualquer merda na faculdade, pensa bem antes de fazer o que você vai fazer, pesquisa, vê a grade do curso, vê o que você vai aprender. É outra coisa que muita gente não faz, vê a grade do curso, vê as matérias do curso, vê aquilo que você vai aprender, vê se você quer aprender aquilo de fato ou não. E outra coisa também, o curso que eu quero, por exemplo, psicologia, tem o que eu quero, mas tem umas matérias aí que, puta que pariu, não quero saber. Cara, isso é normal. Todo curso, todo mundo que faz alguma faculdade tem matéria que é uma merda. Por exemplo, eu tô fazendo filosofia. E filosofia tem um monte, como o meu é licenciatura, eu tenho um monte de matéria de pedagogia nessa merda. E eu odeio pedagogia. Pau no cu do Piaget, pau no cu do Dewey, pau no cu desses filhos da puta tudo. Eu quero que se foda, criança. Criança, pra mim, deveria ser jogado pela janela, como diz o Petri, não? Falava o Petri há sei lá quantos anos atrás. Joga pela janela essa merda, sabe? Eu detesto pedagogia, detesto criança, detesto adolescente. Por mim, poderia matar todos. Mas eu tô tendo que ter aula dessa merda porque faz parte da minha grade curricular. Então, ou eu aceito que eu vou ter aula dessa merda por agora e pelos próximos anos, ou eu simplesmente cancelo o curso. Sabendo disso, mesmo sabendo que pedagogia é uma merda, que é um saco, é um lixo, eu vou querer matar essa bosta, esse Piaget do caralho, eu comecei essa bosta e foda-se, sabe? Outra coisa também, pensa que você vai passar 4 ou 5 anos da tua vida quase que dedicados a isso. Pensa nisso. E pensa e depois se pergunta, cara, eu vou querer passar 5 anos da minha vida me dedicando a isso? Eu vou querer passar sei lá quantos anos da minha vida me dedicando a isso? Coloca essas variáveis na tua cabeça e faz as contas. Então, assim, primeira coisa, pensa muito bem, vê se é isso que você quer mesmo, vê a grade, se imagina 5 anos fazendo aquele curso e vê se é realmente isso que você quer. Se você pensar e falar, sim, é isso que eu quero, ponto, acabou, mesmo com as matérias que eu não quero saber, eu quero isso, vai lá e faz. Se você pensar e falar, ai, puta que pariu, 4-5 anos, meu Deus, não faz. Simples, simples assim. Então é isso, não somente para o curso de psicologia, para qualquer curso que você for fazer, vê se você quer, porque é anos da tua vida que tu vais investir nisso, ano, tempo e dinheiro, se não for uma faculdade pública, se você não passar no vestibular, você vai ter que investir muita coisa, então assim, leva a sério e vê se é isso que você quer. Agora é sobre o lance da namorada, ai meu Deus, ela já teve, eu vou repetir o que ele falou. Ela já teve experiências com outros namorados, 4 ou 5, e também experiência sexual com 2 mulheres. O que dá um total aí de mais ou menos umas 7 pessoas, segundo ela, que ela já teve relações sexuais. Vai saber se não tem ninguém fora disso, né? Sei lá, eu costumo, pelo menos, assim, eu não sei, você não deixou explícito se você tá namorando com ela há 1 ano, há 1 mês, há 2 anos, 2 meses, você não deixou explícito há quanto tempo você conhece ela. Mas assim, se você ainda tá no começo do teu relacionamento e ela dá esse número pra você, eu diria que no mínimo 10 ela já passou, no mínimo. Agora se, sei lá, você tá com ela há 2 anos... e ela continua mantendo essa versão de que foi só esse número e parece realmente que é só esse número. Pode ser que seja. Agora, se tá ainda no começo, se ainda não conhece muito ela bem, eu diria para você imaginar que 10. 10 rolas, 10 vaginas já passaram por ali. Enfim. Cara, o meu problema maior nessa questão aí que você falou do passado dela não é nem talvez a questão do passado, mas sim a questão dela ser bissexual. Porque, cara, eu tenho péssimas impressões de mulheres bissexuais, tipo, péssimas mesmo. No sentido de que, cara, se vocês vierem a terminar, você pode ter quase certeza que no mês seguinte ela já vai estar dando pra outro. Assim, 90% das mulheres bissexuais que eu conheço, que eu já vim a conhecer e tal, é sempre o mesmo padrão. Elas terminam em questão de 1 mês, às vezes até menos, já tá dando pra outro, sabe? E não que, sei lá, que você tenha alguma coisa a ver com a vida dela, mas eu ficaria bem incomodado se 1 mês depois eu sofrendo, e aí 1 mês depois ela já tá liberando pra rapaziada aí. Então, assim, nesse caso a minha desconfiança maior não seria nem exatamente pelo número exato, mas pelo fato de ser bissexual. Também o número exato também é um problema. Sei lá, assim, eu já tive 2 relacionamentos sérios na minha vida inteira. Minha ex-namorada, que na época eu achava que ela era virgem, porque ela afirmava que ela era virgem, e no fim das contas depois eu acabei descobrindo um monte de coisa que simplesmente ela passava muito longe de ser virgem, ela já tinha dado até o cu antes de mim, Enfim, no caso da minha ex-namorada, foi pior ainda, porque assim, eu nunca tinha nem beijado ninguém, nunca tinha beijado, nunca tinha transado, nunca tinha feito nada. E aí, só do fato de eu saber que ela já tinha beijado outras pessoas, ela mentia falando que nunca tinha tido experiência sexual. Mas ela não mentia no lance de já ter beijado as pessoas. E aí, por eu ter na minha cabeça aquela imagem de que eu queria alguém que fosse igual a mim, que tipo, nunca tivesse feito nada e eu fosse o único da pessoa e a pessoa única da mim, aquela me porra, aquilo ali foi muito ruim para mim. Porque simplesmente quebrava o meu idealismo, simplesmente quebrava a minha visão de que ah, ela é um ser puro. Não, ela não é o ser puro, exatamente por ela. Já passou por outras pessoas aí, outras bocas aí que não a minha. Então isso já me incomodava pra caralho. Imagino nesse teu caso de. Eu não sei, é que assim, cada pessoa lida de uma maneira. Eu, particularmente, eu não lido muito bem com o passado de mulher. Eu não lido muito bem, eu já falo isso. Então, sei lá, vamos supor que eu tô com a minha namorada e de repente termino com ela. Se eu for um dia me relacionar com outra mulher, eu tenho certeza, eu vou perguntar para ela qual é o passado dela, qual é o número mais ou menos de pessoas que já tiveram ali, eu vou querer detalhes, porque eu não consigo me relacionar com alguém que eu sei que, sei lá, já participou de X, Y, Z coisas, sabe? Eu sei que isso provavelmente seria algo que me incomodaria, saca? Até porque no seu caso não foi tipo um pessoa, ah, ela já teve um namorado e só teve relação com um namorado. Foram tipo cinco namorados e duas mulheres, sabe? E sem contar o fato de ser bissexual. É algo que, cara, eu no teu lugar eu ficaria muito danificado, eu ficaria muito tipo, caralho, caralho, caralho, sabe? Tipo, ah, caralho, caralho, sabe? Seria algo que às vezes eu teria que lutar contra mim mesmo. Mas. Parando de falar sobre mim e falando sobre você. Ai, cara, diversas qualidades, até mesmo intelectuais, mas esses detalhes que me perturbam até hoje. Cara, o que eu posso falar é o seguinte: se esses detalhes te perturbam até hoje, é provável que vão te perturbar para sempre. Mesmo se você casar com ela, que você tá falando que pensa até em casar com a dita cuja, mesmo que você case com ela e. Cara, você só vai parar de pensar nisso quando vocês estiverem, tipo, se vocês conseguirem chegar na marca de, sei lá, 10 anos de casado, 20 anos, aí pode ser que você pare de pensar nisso. Mas assim, a curto prazo você não vai parar de pensar nisso. Não, não adianta, você não vai parar de pensar nisso. Então assim, se você falar, ah, cara, mas tá um negócio que para mim é insuportável, termina, é melhor terminar. Se for um negócio que você fica pensando nisso, você fica, meu Deus do céu, quem foi o cara que comeu ela antes de mim? Quem foi a mulher que ela lambeu xota? E se é algo que te incomoda muito, mesmo que você ame ela, termina. É melhor isso, porque no curto prazo vai continuar isso, não adianta. Só daqui a 10 anos, se você continuar com ela, se conseguir continuar com ela, talvez mude. Então, assim, primeira consideração, se isso te perturba muito, termina. Segunda consideração, não que eu não acho que essa mulher não possa ser de confiança, não que eu não ache que essa mina aí não pode ser, sabe, uma mina decente, mas cara, sei lá, cara, bissexual, esse lance de ser bissexual me incomoda muito, cara. Qualquer mulher bissexual é uma mulher que eu já olho e fico, sabe? Porque eu não acredito que uma mulher bissexual, que inclusive já teve experiência sexual tanto com um sexo quanto com o outro, que ela possa se sentir satisfeita, saciada somente com o teu pinto, sabe? Eu acredito que, por mais que isso possa, sei lá, parecer um pouco de misoginia, ou não sei, de pressuposição, ou ir contra todo o idealismo que eu prego, mas assim. A mina que já passou pelos dois lados da moeda, eu acho que dificilmente ela vai se contentar somente com o teu bilu-bilu, sabe? Eu acho que frequentemente ela vai ficar um pouco no desejo, sabe? De provar algo que não seja o teu algo. Só que ela vai, sabe, se recriminar por isso, ela tá namorando, ou não sei, não sei, cara. Não sei se ela é fiel ou não. Pelo que você falou, pressupõe-se que ela seja. Mas enfim. Pensa que eu, no teu caso, eu pensaria, cara, ela vai se sentir tentada a querer a mesma coisa que eu quero, ou às vezes querer outras pessoas, porque ela já teve outras pessoas e já teve outras experiências até com coisas que eu não tenho, sabe? Então eu me sentiria confortável sabendo que a minha namorada quer, às vezes, ou que depois de um tempo ela vai querer ter experiências com outra caralho, outra até buceta que não seja minha, eu vou me sentir confortável com isso. é algo também que talvez você deva se perguntar, porque é óbvio que ela não vai falar isso pra você, é óbvio que ela não vai falar que ela quer dar pra outro pinto que não seja o teu, é óbvio, né? Mas pelo número que você passou, eu acho que é bem evidente que uma hora ou outra isso vai acontecer. Uma hora ou outra, ela vai acabar transando, sabe? Vocês estão lá transando e de repente ela vai acabar imaginando que ela não tá transando com você, mas sim com outro. Isso, aliás, é um tema que, meu Deus, dá uma discussão do caralho sobre isso, de transar com uma pessoa, mas tá imaginando outra, é algo que, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu acho que você, é bem natural, é bem palpável que logo mais talvez isso aconteça, que ela, sei lá, você tá transando com ela e na verdade ela tá pensando em outro cara, ou tá pensando em mulher até. Sei lá, cara, ela tem um número aí de pessoas que, não sei, cara, não sei, eu não, é o que eu tô falando, não sei se ela vai ficar plenamente contente, plenamente, sabe, satisfeita só com o teu bilu-bilu. A partir do, se ela só tivesse tido, tipo, 4 namorados, eu acho que ainda estaria ok, ainda poderia ser que ela ficasse satisfeita só com o teu. Mas como é 4 namorados e mais 2 mulheres, ou sabe, sei lá, quantas mais namoradas, quanto mais mulheres... cara, difícil, eu no teu lugar eu ficaria numa situação difícil, pra ser bem sincero, eu no teu lugar, eu pensaria seriamente, eu não sei se você pediu ela em namoro assim, no impulso, ou você pensou exaustivamente sobre se deveria fazer isso, mas assim, se você fez isso no impulso, porque, ah, eu amo ela, e, nossa, estou apaixonado, preciso namorar ela e tal, cara, claramente isso foi um erro, claramente, porque como você mesmo tá falando, isso daí te incomoda, sabe, pensamentos que perturbam até hoje. Então, mas, então, assim, se você fez assim no impulso, isso claramente foi um erro. Agora, enfim, eu tô falando demais, assim, respondendo de maneira objetiva se eu acho que isso é um problema ou não. Cara, eu não vou falar de maneira objetiva se eu acho que isso é um problema ou não, porque eu não conheço vocês, eu não sei como é o relacionamento de vocês, então eu não tenho como falar se, tipo, se ela é de confiança ou se não. Isso eu tô falando aqui na base do biológico, na base do especulativo. Agora, o que ela é de fato, eu não sei, sabe? Eu não vou ser miguital e falar, não, ela tá te traindo, não, ela é uma vadia. Eu não sei. Pode ser que ela não esteja te traindo, pode ser que ela seja uma mulher pra casar. Que tudo isso esteja errado. Mas, conforme a minha experiência, conforme os meus conhecimentos em biologia, conforme os meus conhecimentos em psicologia humana, via de regra geral, excluindo-se o individual, colocando aqui só o geral, eu não acho muito confiante, eu não teria pedido ela em namoro. Sabendo disso, eu não teria pedido ela em namoro. Se de repente eu fiquei sabendo disso, namorando já ela, eu sendo eu pediria pra terminar, sinceramente. Eu sendo eu. Agora, você, não sei. Se você. Não sei qual é a tua natureza, não sei se você é como eu, que pensa muito em passar, não sei. Mas assim, eu no teu lugar, eu se eu fosse você, eu pediria pra terminar. Enfim. Mas assim, não segue o que eu tô falando assim a fundo. Só assim, pensa no que você conhece dela, pensa, sabe? Pensa no que você conhece dela, pensa quantos anos vocês estão juntos, pensa no que ela já expressou com você, no que ela expressa para com você, pensa. Porque não adianta eu falar um monte de coisa, sendo que eu tô falando esse monte de coisa no escuro, é o que eu tô falando, não conheço ela, não conheço vocês, não sei como é a personalidade dela, só conheço aquilo que você tá falando. Eu, no teu lugar, eu terminaria. Mas... Pondera, você sendo você, pondera. Pondera se você não se incomoda, se você acha que é algo natural, que de repente ela pense nela mesma transando com as pessoas. Pondera o que você conhece sobre ela. Então, e aí você toma a decisão de repente continuar ou não. Mas assim, eu já falo de antemão, aquilo que eu falei em primeiro lugar. Se isso te perturba até hoje e você quer alguma coisa que vai remediar isso, não esquece, cara. Só daqui a 10 anos que isso vai deixar de te incomodar. Mas enquanto vocês ainda tiverem pouco tempo de namoro, ainda não tiver construído uma confiança suficiente, esquece que você vai continuar pensando nisso, vai continuar te incomodando, você vai continuar, tipo, quem será que foi o cara que comeu ela? Será que eu quero pensar no cara que quer? Será que eu quero saber quem comeu ela? Será que é melhor eu saber quem comeu ela ou é melhor eu não saber quem comeu ela? Eu, pelo menos, eu ficaria assim, sabe? Tipo, será que eu devo perguntar pra ela quem foram os caras? Em específico, quem foi o cara? Será que eu devo perguntar? Será que eu devo perguntar em específico quem foi a mina, sabe? Enfim. Depende de muitas coisas. Mas assim, se você é um cara que tem uma natureza parecida com a minha, termina. Se você é um cara mais liberal, entre aspas, um cara que consegue lidar melhor com essas questões de passado e conhece ela, já tá namorando, sei lá, 2 anos e sabe que ela é de confiança, que por mais que tenha tudo isso, sei lá, você consegue lidar melhor com o passado dela do que eu, continua. Agora, se não, se você é mais parecido com o meu, eu diria pra você terminar. Isso, claro, se vocês não têm tanto tempo de relacionamento assim, se vocês têm, sei lá, 1 ano, não sei, se vocês não têm tanto tempo. Porque eu imagino que isso daqui é coisa de relacionamento que ainda tá na casa de 1 ano, quem sabe até na casa dos meses ainda, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Enfim, o que eu digo é que, caso seja o caso, terminar para precaver futuras discussões, futuros paranoias, futuros... Porque eu mesmo, no meu primeiro relacionamento, eu fiquei muito paranoia, muito, tipo, quem foram os caras, quem fez o quê, e olha que eu nem sabia que alguém tinha comido ela. Imagina se eu soubesse. Então, me colocando no teu lugar, eu ficaria muito paranoico. E se esse é o caso de você ficar paranoico com isso, termina, é melhor. Por mais que você ame ela, termina. É melhor você terminar e construir outra coisa com outra mulher, que você possa amar de fato e não ter essas paranoias, do que, sabe, ser um amor meio, tipo, que você vai ficar constantemente te auto-torturando na tua cabeça. Enfim, nossa, falei pra caralho. Efeitos negativos da Red Pill e conteúdos masculinistas. Como eu já disse, eu não vou fazer um podcast sobre isso, mas eu vou fazer, pretendo, um compilado. Compilado de posts, de falas de carinhas aí supostamente Red Pills. Aí eu tenho também no meu canal secundário um vídeo lá que ainda mostra minha cara, inclusive preciso privar, que se chama Os Efeitos Negativos da Red Pill, o Lado Ruim da Red Pill. Eu acho que é Os Efeitos Negativos da Red Pill. Entra lá, que lá eu abordo isso daí, sobre lados negativos da Red Pill de maneira mais aprofundada. Mudando de assunto, sua percepção sobre antinatalismo. Cara, eu até um tempo atrás eu era bem antinatalista, eu julgava que ter um filho é um ato de extremo egoísmo, mas hoje em dia eu não tenho mais essa visão, essa percepção, porque querendo ou não, cara, por mais que estejamos em 2020, esteja 8 bilhões de pessoas e a vida esteja difícil os caralho, querendo ou não, ter filho continua sendo uma das experiências mais... que mais marcam a vida do ser humano, mais promissoras, mais universais, por assim dizer, algo que muda a vida do indivíduo. É que nem... tem várias experiências que entram nesse campo, no campo do mudar a vida para sempre. Casamento é uma delas, ter filho também é uma delas, até mais do que casamento, entre outras. Mas eu diria que de todas as experiências humanas, talvez ter filho seja a que mais marca e mais muda a pessoa, a que mais, sabe, faz ele se sentir parte da humanidade, que mais talvez faz ele se sentir parte de algo maior, algo que ele vê que a vida dele não é só dele, mas de outras pessoas, que ele é parte de algo maior, sabe? Então, antigamente eu tinha visões bem antinatalistas, mas hoje em dia, por eu ter essa chegada, essa concepção de que, porra, ter um filho é algo do caralho, em diversos termos, ter filho é algo do caralho. Hoje em dia eu não condeno mais tanto quem tem filho, mas assim, eu, pra minha vida, eu só teria um filho. Mesmo que eu tivesse alguém da hora, sei lá, se eu continuar meu namoro com a minha namorada, mesmo que a gente continue por, sei lá, mais anos e tamo estáveis financeiramente, psicologicamente, em todos os termos falando, eu, pra mim, eu sou da concepção de que ter um filho tá bom, tá ótimo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu não nego que essa experiência de que ter um filho é algo do caralho, e que as pessoas devem ter o direito de ter essa experiência, eu também não nego de que o nosso planeta tá cheio de gente. E matematicamente falando, se todo mundo tiver só um filho, na próxima geração o número da população humana cai pela metade. Ou seja, você ter um filho, tecnicamente, matematicamente, não está aumentando o tamanho, aumentando o número de pessoas na Terra. Ou seja, ter um filho ainda é ok, você não vai estar contribuindo diretamente, de certa forma, matematicamente falando, pelo menos, com o problema do global da superpopulação. Então, assim, basicamente eu não ignoro que existe um problema de superpopulação na Terra, mas eu não acho também que por causa desse problema as pessoas devam se privar do direito natural de ter filhos, porque como eu tava falando, eu acho que ter filhos é uma experiência do caralho, eu acho que nada substitui isso, nem ter um animal. O animal não é a mesma coisa, o animal saiu da tua barriga? Não, o animal saiu do teu pinto? Não, o animal, sei lá, ele vai viver sei lá quantos anos e quando você morrer ele ainda vai viver? Não, então não é a mesma coisa, não adianta falar que ah, eu vou adotar um animalzinho, não, não é a mesma coisa, não é um ser humano. Então, assim, não condeno quem tem filhos, mas falaria para as pessoas, ó, moderação, pelo amor de Deus, tenham só um. É o que eu faria com a minha vida. Encontrei uma mulher boa, estamos casados aí, estamos felizes, os caralho, vamos ter um filho. Um filho tá ótimo, ponto, acabou. Só para a gente, sabe, a gente ter essa experiência de ter alguém no mundo e, quem sabe, criar um bom ser humano aí para o mundo. Então, eu não condeno o antinatalismo. Não condeno, mas também não apoio, basicamente. Assim como também não condeno e também não apoio quem tem um filho. Agora, quem tem, sei lá, 5 filhos, 6 filhos, aí vai tomar no cu, vai se fuder. Ainda mais que num país fudido como o Brasil. Ou tu tens muita grana ou pau no teu cu. Você e teus filhos deveriam ser presos, morrer. Ah, enfim. É isso aí, espero ter esclarecido, mas assim... Voltando pro lance da tua namorada, que é algo mais pessoal teu, cara, não te baseia somente no que eu tô falando. É aquilo que eu falei. Pensa contigo mesmo no que você conhece dela, nas características da personalidade dela, no que ela já expressou pra ti, no que você percebe dela nas entrelinhas. Vê. Se isso é algo que você percebe que tá incomodando muito e que você sabe que se ela ter fantasias com as pessoas, que isso vai te incomodar e é algo que você não consegue lidar bem e que você é uma pessoa mais conservadora nesse aspecto, eu falaria para você terminar. A não ser que você esteja disposta a passar vários anos com ela para só depois as coisas ficarem bem nesse campo. Mas caso você não esteja disposta a esperar tal tempo e continuar se autotorturando, termina logo. Agora, se você lida com isso de maneira um pouco mais liberal, digamos assim, mais de boa, tipo, ah, é o passado dela, ok, tudo bem, continua, sabe? Foda-se o que eu tô falando. Mas eu, no teu lugar, eu terminaria. A não ser que eu fiquei sabendo já desses fatos do passado dela antes de começar o namoro. E eu, pensando racionalmente, falei, ah, mesmo sabendo de tudo isso, vou, sabe? Nesse caso, eu continuaria. Mas, assim, caso que eu fiquei sabendo só depois, eu terminaria. Porque eu me conheço, eu sei que eu sou paranoico com isso, eu não ficaria muito bem à vontade, sabe? Ainda mais pelo fato, o fato que mais me incomoda, como eu disse, é o fato dela ser bissexual. Mas enfim, é isso aí, espero ter ajudado de alguma forma. O podcast já tá com mais de 1h30 e eu ainda tenho 3 e-mails pra ler. Tá, eu vou fazer assim, eu vou terminar o podcast por aqui, e aí esses 3 e-mails, provavelmente vão me mandar mais e-mails, logo mais, então eu leio futuramente esses e-mails aí, mas não agora, porque eu já tô meio cansado de falar, já deu mais de 1h30 de podcast, e, sinceramente eu acho que já deu, basicamente, até porque pelo que eu vi um dos e-mails aqui é até bem grandinho, não é que é bem grandinho, mas faz um monte aqui de pergunta, que eu vou levar um tempo. Mas enfim, é isso aí, logo mais eu gravo a terceira parte, lá, lendo e-mails, caralho, vocês realmente não querem que eu deem o tempo disso daqui. Ai meu Deus, enfim, beijos, abraços e falou.